só pra tentar me consertar. Eu fiz de tudo pra mudar, só que não deu certo, deixa eu te mostrar. Eu no cineminha, meus amigos na balada, eu tomando sorvete, eles bebendo cachaça. Pois é, meu amigo, não deu certo não, melhor mexer com o fígado com o que com o coração. Pois é, meu amigo, não deu certo não, melhor mexer com o fígado.